Esperamos que não seja autorizado até a intercessão, reporte para ingresso na 17. Recife, frequência 125, decimal 1 na terra, 93325. Aham. 645, obrigado. Cinco decolou aos 37, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Boa noite, Oxalé 6259. Oxalé 6259, contato radar na decolagem do para o 360, saída da El. 360, pode voar direto Leda? Afirmativo, Oxalé 6259, pro de Leda. Obrigado, direto Leda, subindo para o 360. Mantém pista 17, tanque de Leste Serra, tem uma aeronave em aproximação para 10. 5. Opa, meu bravo Vitor Tango, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. Pouso na 1-0, ventadino 90 graus com 8 nós. Livre pouso 1-0, Goro 971. Meu tango Juliette Serra, fica atento à esteira de turbulência do Boeing, tem nível de decolagem da 17, o vento é de 17, 0 graus, com 9 graus. 971, no sala 41, nível direito no 219. Manda sala 219. Você confirmar a frequência do solo para o Golo 971? 1, 2, 1, decimal 1. Decola agora os 4-2, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, descendo de Neto Serra, muito obrigado, bom serviço. Controle Salvador, muito boa noite, Papai Romeu, descendo de Neto Serra. Papai Romeu, Tango Juliette Serra, contato a na decolagem, sul para nível 1-0-0, saída coral. Uma centena, saída coral, Tango Juliette Serra. Autorizado cruzamento Delta 0028. Prossegue via Delta, Alfa e antes da Juliette, chame só ali no 21 decimal. Zero, desconsidera. Tá pronto. Você pode ficar pronto ingressando via pista e alinhando na cabeceira? Então pode ingressar via pista, reporte quando pronto para decolagem. Oxalé 6259, chame Recife em 1251. 1251-6259, boa noite. Trip 5219, Recife em 1260. 190, tem nível de decolagem da 190, o vento é de 170 graus com 7 nós. Baixou 20, decolou 49, controle 120, decimal 8. Chama o controle 208, baixou 20. Controle Salvador, baixou 20, decolado, perto da PUC. Pastor 2-0, contato radar na decolagem. Subo para nível 290, saída PUC. 290, saída PUC, Pastor 2-0. Uno 866. Desça para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegada a mais. Pastor 2-0, vou ir na proa de disparo. Proa de disparo, pastor 2-0. 120, controle. Série 2020, controle Salvador. Chama agora o centro Recife em 125.45, alternando no 2685. Voo 9866, desce para 2 mil pés, sem restrições, ajustado no 0 no 5, livre LS, reporte no localizador. Tango Mike, Foxtrot, Serra, Siena, identificação. Papa Tango Mike, Foxtrot, Serra, prossiga. Acionado 4362, confirme para o controle. Mike Foxtrot Serra, informe procedência e destino, por gentileza, para Salvador. Informe o nível que você está mantendo. Gente, eu solicito que o senhor faça um cheque no transponder, pois não recebemos o mesmo no radar. Após aguarde três autorizações do controle Salvador, desça agora o para 050. Autorizado da presente, então, para o do VR, descendo para 50. Por gentileza, confirme mais uma vez para o controle. É Papa Romeu Mike Foxtrot Serra ou Papa Romeu Mike Foxtrot Mike Foxtrot Serra? Grata. Nonó 866 ILS da 110, avistando a pista, baixado e travado. Voo 8, né? 866, ciente, complete, final, chama a torre em 1895, bom pouso. 1895, graça, 866. Torre Salvador, muito boa noite, é o voo 866. ILS da 1-0, onde estamos? Boa noite, 66, muito boa noite, check train livre fold na 10, 21-970 graus com 99. Livre pouso na 1-0, gol no 866. Só que se você fizer confirma para o controle, pouso, intenções de pouso na pista 1-0 ou 7, Salvador? Bruno 168, boa noite, aciona identificação, chegada mar e desça e mantenha os 50. Bom, no 68, desse mantém o nível 120, devido ao tráfego 12 horas, 8 milhas, mantendo o nível 110, sem comunicação com esse controle. Papa Romeo Índia, Alfa Lima, acionado 4362. Grato, então. Bom, 168, grato pela colaboração. Papa Romeo Índia, Alfa Lima, aciona identificação autorizada à chegada Maria, desça e mantenha 3 mil pés, sem restrições, ajustado no 0 no 5. Gol no 866, no solo 05, livre à direita, no 21, no decimal 9. Já de papo da presente, gol no 168. Zero descida para 2.500 pés, ajustado no 0 no 5, Papa Tango Mike, Fox Frost Serra. Bom, no 68, tráfego superado, 3-0 descida para 4 mil pés, sem restrições, ajuste em Salvador no 0 no 5. Oeste, serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste do Verde Salvador, China agora, Ilhéus, na frequência 120.1, no bom voo. Gol 1968, desce para 2.000 pés, autorizado LS 68, pistão 0, reporta no lock, ajustado no 0 no 5. Gente, Mike, Fox, Rocha, Serra, plano de voo modificado 22 no ano, da presente, vem na prova da rotatória, o ajuste permanece no 0 no 5. Continua descendo para 2.500 pés. Gol no 099, a linha decola pistão no 0, venta de 170 graus com 79. Controle, boa noite, este é o 1099, decolou na Leda. 1099, boa noite, contato radar na decolagem, perfil da EO nível 360 autorizado. Perfil vigilância, boa 1099. Capturado ILS, gol 1968, Campo Avista. 1968, complete, nós chamamos torre, 1895, um pouso. 1895, boa noite. Boa. Torre, aliás, Torre Salvador, boa noite, gol 1968, no ILS, pista no zero. 1968, muito boa noite, reporte marcador externo, baixado, travado. Quartaranja Serra, gol 1968. Externo, baixo travado, gol 1968. 68 com livre pouso 1090, Zanta de 1080 graus com 89. Livre pouso, pista 10, gol 1168. Salima ciente, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta no utilizador. A Serra desce para 1.500 pés, o ajuste permanece. O Tango Mike, Fox Trot Serra, copiou o controle. Parou no 1.500 pés, Mike Fox Trot Serra. Firmo. Logo com campo, Mike Foxtrot Serra. Navio, Papatango Mike. Mike Foxtrot Serra. Torre, o correção. Controle, o Papatango Mike Foxtrot Serra está de volta com o aeródromo. Sim, Tivão, para ligação no circuito, Tiana Torre Salvador em 1-1-8-9-5, bom pouso. Obrigado. 1-1-8 no solo 2-0, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. Afirmo. Torre Salvador, de Papatango, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, prossiga. Rotatória autorizada para controle, passar a sua escuta. Sim, processo final da 1-7, reporte na terceira milha. É, reportar. confirme o pátio de estacionamento. Pátio 5, Garabaité. Sede, tráfego avistado, livre pouso 17, vento 160 graus, 099. Mike, posso te acertar? 25. 25, 13325, boa noite. Boa noite, bom voo. Certo. Romeu Índia, Alfa Lima, no localizador? Aguarda, estabilizando. Índia, complete canal, chame a torre em 1895, bom pouso. 1895, boa. Alfa Lima, coisa de aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 015. Mais Fox Trot Serra, seu solo é agora 124, autorizado livrar à direita, até o passe 5 anular, frequência livre. Inca Alfa Lima, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 190 graus, 089. Livre pouso 10, Inca Alfa Lima. O Inca Alfa Lima, por gentileza, confirma o passe de estacionamento após o pouso. Pode ser geral. O senhor vai permanentar? Firmo, que vai ser. Índia Alfa Lima, me informo que o passe 3 da aviação geral tá indisponível para aviação normal. Foi o seguinte, a gente já se acordou com isso, para aero, para descarregar uma carga da nacional. Sim, eu vou entrar em contato com a Infra Aero e já entro em contato com o senhor. O Índia Alfa Lima aguarda. Ok. Da 3137, quanto será o 10 pronto? Da 3137, visual com tráfego na final do 10, depois da Charlie 208. Afirmo. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, da 3137. Após o pouso, alinhar e manter 10, da 3137. Já falei, mas temos em contato com a Israel e o mesmo diz que o senhor está autorizado a descarregar a carga no pátio 3 e depois prosseguir ou para o pátio 4 ou para o pátio 5. Seu solo agora é o 28, liberem a direita. Fechar meu solo em 21, deixa a 1. Só 3137, vento 180 grau 07, nós e decolagem 10. No 37, decolado 30, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, abonante 3, ano 37. Controle Salvador 3137, boa noite. 3137, boa noite. Contato radar na decolagem e vigilância. Contato radar vigilância, tá 3137. Na 3137, possível voar na proa de Bridger? Autorizado Leda, da presente, aguardando coordenação com Recife. Leda, aguardando coordenação, 3137. 971, boa noite, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 180 graus, 099. Zona 37, voo e brígida presente. Brígida 3137, grato.